andressedesmoral.com.br. Turma da brega dele. Tá solteirinha, o boy meteu o louco e perdeu essa novinha. Aí, tá solteirinha, tá solteirinha, o boy meteu o louco e perdeu essa novinha. Hoje ela sai com as amigas e ela tá revoltada. Vai dar a volta por cima, caprichando na sentada. Vai dar a volta por cima, caprichando na sentada. Vou caprichando na sentada, vai. Vou caprichando na sentada. Vou caprichando na sentada, vai. Oi, vai. Aí, tá solteirinha? Tá solteirinha, o boy meteu o louco e perdeu essa novinha. Aí, tá solteirinha, tá solteirinha, o boy meteu o louco e perdeu essa novinha. Vai! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma!